Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Fala, Marcão, como é que você tá? Tudo bem? Bem, e você? Tudo já, querido. Pô, fazia anos que eu não ouvia essa versão do You're My Everything com Santos Esmeralda. É, mas aqui é Showtime, meu amigo. Aqui maravilha. Só... Eu sei que o Santos Esmeralda... Claro, primeiro era com o Leroy Gomes. Eu não sei se era ele. Acho que era ele cantando essa... Essa é com o Leroy Gomes aí. É com o Leroy Gomes, é, né? É. Baita banda. Adoro a versão deles do Don't Let Me Be Misunderstood. Você, né? Sabe que hoje eu tô passando muito mal. Aumenta um pouco meu microfone, ô Fufunha. Hoje eu tô... Nada, eu li a relação das 100 músicas mais tocadas em 2015, querido, eu tô passando mal. Não sei se tem participação nisso, porque eu andei espalhando umas pessoas, eu não sei se passei para... Acho que para ti eu não passei, eu acho que eu esqueci, mas eu passei para aquele meu amigo Noronha, que sempre ouve o programa, passei para umas 10 pessoas e cá para nós. De chorar no cantinho, né? Aí você passou também, eu recebi, só que eu fiquei com raiva e toquei o Top 100 da Billboard 1970, 71, 72, só pra matar. Sim. Ou seja, tem que comparar alhos com alhos, né? Ou seja, comparar, pegar também os 100 tops e colocar, daí a gente mais ou menos consegue... Quer dizer, pra ser mais justo até daqui a pouco, quando tiveres tempo e saco, daqui a pouco pega assim... As 100 mais tocadas no Brasil mesmo. Já peguei. Sei lá, já... até 85. Vai chorar num canto vendo o que o pessoal hoje idolatra e que o pessoal idolatrava antes. Já peguei. Eu tô passando mal. É pra nós. Não dá pra acreditar. Não, né? Não dá. Eu fui até no meu psiquiatra, ele disse: João, o mundo é assim mesmo, não ligue. Não, eu tenha calma. Voltar pro meu. Aumentou a dose de remédio, essas coisas assim. Ainda bem que a gente tem a Showtime aqui pra sair dessa mesmice, que eu vou te contar. Eu não sei se conversei isso contigo, se eu comentei já, peço desculpas, então vamos culpar o Alzheimer. Mas, já paraste pra pensar que aquele programa chamado Globo de Ouro, né, que era muito popular na TV, sim, ele era, você lembra como é que era? Era uma vez por mês, né, e tocava as 10 músicas mais tocadas nas rádios de todo o Brasil. Sim. Já paraste pra pensar hoje o que seria o Globo de Ouro hoje? Olha, imagina as 10 mais tocadas. Não. Imagina, falando sério. Não, Ludmilla, Anitta. Olha, eu descobri aqui, depois... Segundo esse gráfico aí, esse gráfico lá, da 100 mais, acho que nem a Anitta seria tudo, acho que tudo não, você mesmo. Eu não vou, era 98%. Eu vou matar você hoje do coração. Não toca porcaria, não, por favor. Vou tocar sim, depois que você... terminar a participação do seu entrevistado, convidado, tudo mais, eu vou mostrar pra você My Way com Chitãozinho e Chororó. Tá falando sério? Absolutamente sério. Tá, e tu precisa fazer isso ou é só porque tu tá com ódio do mundo hoje? Não, é porque eu tô com ódio do mundo. Valeu. E você precisa ver a versão deles, que maravilha, que coisa maravilhosa. Pro pessoal que tá entrando agora, tem várias pessoas que, por exemplo, que eu conversei nos últimos dias, que não sabiam do programa e eu convidei para ouvirem hoje, só para avisar, tá? Ele tá sendo irônico, pelo amor de Deus. Tá, então, gente, por favor, isso é por só... Por favor, isso, tá, vamos separar isso, as coisas. Isso é só um esse prostíbulo, por não, favor. Isso é só um desabafo de uma alma atormentada com o Kelly. Atormentada, maravilha. Vamos começar vamos. Com a canção dos anos 50. Vamos lá. Vai lá, Fufunha. Obrigadão. If you like the way I look, then step inside my shady nook, and you'll find mangoes and papayas, anything your heart desires. Mangoes, papaya, chestnuts. so good you will want to stay. Eat up and drink up and maybe you think of the day when we say preacher man, okay. Now if you like the way I cook, and if you like the way I look, then step inside my shady nook, and you'll find mangoes and papayas, anything your heart desires. Mangoes, papaya, chestnuts from the fire, the food is so good you will stay. Eat up and drink up and maybe you think of the day when we say preacher man, okay. Okay. It's alright, it's alright. Marco Antônio. Zé, o nome dessa canção é Mangoes, é uma canção, acredito que quiserem, em homenagem às mangas. Na verdade, é aquele climão anos 50, com, né, logo, que os Estados Unidos estavam meio tomados por esse interesse entre ritmos latinos, obviamente pasteurizados, né, até tinha um grande sucesso da grande Carmen Miranda. E essa canção é de 57, quem cantou é Rosemary Clooney, e ela foi... essa canção não fez sucesso. A gente vai tocar daqui a pouco um trechinho, né, por favor, de uma canção dela de 54, chamada Mambo Italiano, que fez bastante sucesso, que também é nessa pegada. Ela foi também cantora de jazz, cantava um pouco de country, era uma cantora e atriz super assim, completa. E ela, é interessante que ela também, um dos maiores sucessos dela foi, ela aparece no filme e canta junto do Bing Crosby e do Danny Kaye, aquela canção no filme bacaníssimo chamado White Christmas, Natal Branco. E ela é mãe ela foi casada duas vezes com o José Ferrer, grande ator José Ferrer, uhum. Isso. E ela é mãe de um ator que eu adoro chamado Miguel Ferrer, ele é um papel mais famoso, tá. É um dos vilões do Robocop. Tá. Grande ator, normalmente vai estar atrás de gangster, né, tem uma cara bem de malvado. E ela, como eu falei, ela casou e se separou duas vezes do José Ferrer. Primeiro se casou, primeiro se divorciou dele em 61, se casaram de novo em 64 e daí se divorciaram três anos depois. Ela tem uma história de vida assim, bem problemática, ela revelou-se bipolar, viciada em calmantes. Foi cabo eleitoral do Bobby Kennedy e estava a poucos metros dele quando o candidato foi assassinado. Ela pode ser ouvida em cerca de 53 trilhas, incluindo musicais, os seguintes musicais: Uma Estrela Caiu do Céu, Rei da Confusão, esse Rei da Confusão até com Bob Hope, Natal Branco, que eu citei, né, ela atua e canta nesses três filmes. Ela pode ser ouvida também no De Caso com a Máfia, com Matthew Modine, Dean Stockwell, Alec Baldwin e Michelle Pfeiffer, Minha Mãe é uma Sereia, que é um filme com a Cher, Track 29, ou Track 29, Passatempo Mortal, que era com Gary Oldman e o Christopher Lloyd, e a Teresa Russell, e também num dos últimos filmes produzidos pelo George Lucas, que era Assassinatos na Rádio WBN. E também num filme que eu amo, sobre dois irmãos imigrantes italianos nos Estados Unidos, montando um restaurante chamado A Grande Noite. É um filme co-dirigido e co-estrelado pelo Stanley Tucci e é com a Isabella Rossellini também. A gente pode tocar, se não for abuso, um pedacinho do maior sucesso dela? Só uma pergunta que mandaram aqui para você. Algum parentesco com George Clooney? Ah, sim, sim. Muito obrigado. Sim, ela é tia do George Clooney. É, o George Clooney e o Miguel Ferrer são primos e até quando, na época de Vacas Magras, eles competiram até para alguns papéis em TV juntos. E só mais uma coisa, obrigado por ter lembrado, né? Seria uma babaquice minha até esquecer. Ela é tia do George Clooney e quando ele começou a ter sucesso, ele foi um dos astros daquela série ER, né? ER, acho que era Plantão Médico no Sim. Brasil. ele mexeu os pauzinhos ali e conseguiu que ela voltasse a atuar. E ela fez uma participação especial num episódio e acabou sendo indicada para o Emmy, que é o Oscar da TV. Então, ela faleceu em... deixa eu ver ela me lembrar aqui. Ela faleceu em 2002 e, se eu não me engano, ela nasceu em Kentucky em 1928. Bom, então, a irmã dela é a mãe do George. Faleceu já, é a mãe do George Clooney. Vamos lá, pra então. Canção, não dos anos 60, mas a cançãozinha dela, vamos ver, 54. Napoli, because she missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Mambo Italiano, eh hey, Mambo, Mambo Italiano, go, go, go. You mixed up Siciliano, all you Calabrese do the Mambo like a crazy with a hey, Mambo, don't want a Tarantella, eh hey, Mambo, no more the mozzarella, eh hey, Mambo, Mambo Italiano, try an enchilada with the fish baccalà, hey, eu gosto mais da primeira, viu? Essa canção que ele tocou o trecho agora, Mambo Italiano, chegou ao décimo lugar nas paradas de sucesso nos Estados Unidos e se não me engano, o número um nas paradas de sucesso do Reino Unido. É um pastiche, basicamente, né, que rima até calabrese com crazy. Diana Martin, que é filha do Dean Martin, gravou há uns anos essa canção. O pessoal que ouve a rádio sabe que a gente aqui, volta e meia, cita, já fez especiais, e que a gente falou muito do pai dela, né, do Dean Martin. Então, podemos para os anos 60, amigo? Vamos lá, eu particularmente amo essa cantora de paixão, viu? Que bom falar isso, que sem exagero nenhum, não é pegando carona, mas deve ser uma das, sem mentira, cinco maiores vozes femininas que eu já ouvi na vida. Você faz o Showtime e o Showtime faz o sucesso. Simplesmente fantástica. Não, não tem comparação, né? Eu devia ter avisado o pessoal em casa aí pra pegar um lençol, porque nem lenço dá pra dar conta. É uma das, nossa, na minha opinião, uma das cinco maiores vozes de todos os tempos. Também, né? Essa, pessoal que não tá sabendo, é Shirley Bassey. Numa sociedade justa, o dicionário de adjetivos, quando a pessoa fosse no ver a palavra diva, teria a cara dela, né? Não, nada a ver com Celine Dion, não, por favor. Nada. E não, ela... por favor, né? Elas na boa, elas comem na palma da mão da Shirley Bassey, né? Vale dizer, a gente comentou até em outro programa, ela é a única cantora, ela interpretou três temas de James Bond, sim, né? Em ordem Goldfinger, né, acho que no Brasil 007 contra Goldfinger, né, Diamonds Are Forever, né, Diamantes São Eternos, e Moonraker, que é aquele 007 contra Foguete da Morte. A gente, como é um dos maiores sucessos da carreira dela, a gente deve, daqui a pouco vai tocar uns segundinhos, por favor. E vale dizer então que ela é galesa, né, ela é do país de Gales, ela é filha de nigeriano com inglesa, e agora no dia 8 de janeiro ela completou 80 anos. Em 2000 ela recebeu o título de dama pelo serviço prestado ao entretenimento do Reino Unido, né? Então ela, hoje em dia ela é chamada de Dame Shirley Bassey, né? Ela pode também ser ouvida, tirando esses três filmes de James Bond, ela pode ser ouvida bem em trilhas como The Liquidator, que era no Brasil, era Assassinato por Encomenda, um filme de 65 com um grande falecido Rod Taylor. Era um filme meio que uma das primeiras, entre aspas, consequências / imitações de James Bond, no filme 65, um filme bem bacana, coproduzido pelo Hugh Hefner, da Playboy, né? Um filme chamado Saint Jack, que é sobre um cafetão americano em Hong Kong, era até interpretado pelo Ben Gazzara, tá, que até fez um filme em São Paulo, né? Fez aquele filme Forever, do Walter Hugo Cury. Também ela pode ser ouvida na biografia, num filme feito sobre a vida do Peter Sellers, chamado no Brasil Vida e Morte de Peter Sellers, estrelado pelo grande Geoffrey Rush, que está maravilhoso no papel. Pode tocar, querido, se não for abuso, uns segundos aí do Moonraker. Tá lá, Fufanha. Bom, é um crime cortar uma música dessa, mas como o nosso problema é tempo, nós somos pois criminosos. É. Tá, mas obrigado igual para lembrar o pessoal aí, essa música é uma obra-prima, né? E é interessante que aquela cena do combate entre o Jaws, né, o Dente de Aço com o Roger Moore no Bondinho do Pão de Açúcar, até hoje funciona como convite para estrangeiros virem para o Brasil. É incrível a quantidade de não chega, acho que no, na mesma proporção de pessoas que iam para Acapulco depois de ver o filme Seresteiro de Acapulco do Elvis. Mas eu já encontrei por esse mundo aí tanto estrangeiro cujo interesse para visitar o Brasil e o Rio de Janeiro foi despertado por aquela sequência no Moonraker, Velocético contra o Foguete da Morte, que não está no gibi. Mas vamos então para dos anos 80? Também adoro. Esse... Desculpa, anos 70, adoro, perdão. Adoro esse grupo também. Aham. Vai. Say, baby, listen, it's not that I don't love you, but see, I'm no good for you. You know and I know every time you see me, I don't have any money, I can't even take you to dinner or whatever. And this is why I say, how can a nice girl like you fall in love with a bad guy like me? Baby, I don't want to hurt you, I don't want to ever see you cry. So before this thing gets too serious, I think think I'd better say goodbye. Girl, I've been around. I've been around. Everybody knows me. Everybody in town. And I see you're the kind of girl who falls in love and wants to settle down. So oh, how can a nice girl like you fall in love with a bad guy like me? Tell me, baby. Up and down, I don't have a steady course. If you and I should get married, we'd probably get a divorce. Girl, you better find somebody who's a little more your speed. Find somebody to love you and give you all the good things you need. Girl like you, fall in love with a bad guy like me. Listen, baby, how can I don't know, like I don't know, I don't know what's wrong with you, baby. Like yeah, yeah, yeah. Talking to you, we're no good for one another, baby. Wow. You better go on your way. Just go away, baby. Hey, go away, baby. Don't stand here looking at me, baby. Go, go away. Agora, você vai viajar no tempo, como quem tem 1000 anos. Fantástica essa música também, hein? Ou... Essa música aí não fez nenhum sucesso no Brasil, praticamente. É. A Nice Girl Like You é de 74. Esse grupo é o grupo The Intruders. A gente já tocou outra música desconhecida deles em outro programa. E só para voltar a lembrar, para o pessoal que não está ligando, é um grupo de soul, de disco music, de rhythm and blues. Eles se juntaram em 1960, continuaram até 85, tiveram algumas formações diferentes, muita briga entre eles. São originalmente da Filadélfia. A Gladys Knight, né, regravou Together, uma canção deles, e o Three Degrees gravou Take Good Care of Yourself. Todos os integrantes deles caíram fora, pois eram testemunhas de Jeová. E daí um dos integrantes, o Sam Brown, se matou jogando de uma ponte em 1995. Eles podem ser ouvidos num drama sobre afro-americanos voltando do Vietnã e entrando numa vida de crime chamado Dead President. No Brasil era Ambição em Alta Voltagem. Até o assistente de montagem desse filme foi o cearense Karim Ainuz, que realizou o drama Madame Satã e Praia do Futuro. E também a gente podia daí agora tocar uns segundos, né, do maior sucesso deles americano, pode ser? Vamos lá. 68. Used to play shoot 'em up, shoot 'em up, bang bang, baby. I remember when I chased the girls and beat 'em up. But I was young and didn't understand. But now I'm a grown up man. I know girls are made for kissing. Now my life is not Agora, ô Marco Antônio. Fala, Tito. Se você me permitir, eu vou te mostrar alguns segundos do que eu gosto deles. Vai, Fofo. Tá, porque essa que a gente tocou agora aí, Cowboys to Bros, é de 68, que eles vão ter sucesso nos Estados Unidos. Eu gosto dessa. Tá. Lembrou dessa? Essa aí, se eu não me engano, é tipo I Always Love My Mama, não é? Exatamente. É, se eu não me engano, é de 72 ou 73. Isso, gosto. É, tá, mas essa, me diz uma coisa, eu sei que essa canção, por exemplo, ela fez um pouquinho menos de sucesso que a que a gente tocou um trecho antes. Sim. Que é Cowboys to Girls. Mas essa no Brasil, fez. Tu te lembra de que fez de ter feito bastante sucesso? Tocou. Ou era tu que estava escutando e cavocando? Não, tocou muito na difusora. Ah, a Difusora e a Excelsior em São Paulo tocavam muitos. Muitos. E te lembras de algum momento dançando ao som dela ou não? Não, porque normalmente quando tocava eu estava lá no estúdio com o Dárcio Arruda, lá no estúdio da Difusora, que eu não me lembro nem o nome da rua agora, e nós ficávamos, porque tinha a melhor programação feita... Ah, mas era no estúdio, mas não era aí em São José dos Campos, era? Não, o estúdio da Difusora era em São Paulo mesmo, né? Em São Paulo mesmo, na rua... Ah, qual era o bairro, você lembra? Na Avenida Francisco Bovero, eu não me lembro, Avenida Francisco Bovero, eu não me lembro o nome do bairro, me fugiu agora... Mas lá ficava a TV Tupi, a Rádio Tupi, a Rádio Nada a ver com Vila Mariana, obviamente, né? Não, a Rádio Difusora, não. Ficavam todas lá. Ah, tá. E quem criou essa programação de pouca conversa e muita música foi Caion Gadia com a Jet Music. Eram 5 músicas, o locutor dava as músicas, dava o nome das músicas. E daí largava tudo, né? É, daí durante, a cada hora você tinha o mundo acontecendo em Factorama, a cada meia hora o flashback... Sentes muita saudade dessa época? Muita. Inclusive pelo padrão dos locutores. Uhum, Luiz Carlos Araújo, Henrique Regis, Dárcio Arruda, Jorge Elau. Eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu ouvi qual era o nome da música? Ou pelo menos de quem era? Era dos Four Tops. A primeira vez que eu ouvi foi na apresentação. Quem me apresentou essa música e apresentou a todos no rádio foi o Jorge Elau. Isso aí, estamos falando literalmente, tinha que ter um amigo na Varig, alguma coisa para trazer disco. Exatamente, né? Você tinha amigos comissários de bordo que traziam isso. Exatamente, vamos maravilha. Lá. Vamos para 80? Vamos para 80. Vamos lá. Showtime, para quem tem bom gosto. Foi lá, Marco Antônio. Ah, essa banda aí é do Moody Blues, né? Essa canção de 83, chamada Sitting at the Wheel, não fez sucesso algum. A gente já tocou um trecho do maior sucesso deles. A gente vai pedir até para lembrar o pessoal qual é, que é Knights of White Satin, que é de 67. E só de tocar, só citar que eles fazem parte mais de, esse grupo faz parte mais de 40 trilhas, incluindo Busca Mortal, também conhecido como Shattered, que é um filme com Corbin Burnson e o Tom Berenger, e a grande, belíssima Greta Scacchi, a Split Second, O Destruidor, Um Anjo de Mulher, Gigolê Europeu por Acidente, Bob, que é um filme sobre a morte do Bob Kennedy, Halloween 2, a versão de 2009, e na série Simpsons e Dois Homens e Meio, aquela Two and a Half Men com Charlie Sheen. Então, vamos para só um trechinho da Knights in White Satin, para quem não está recordando pelo nome. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what. Mas a que eu mais gosto não é essa, viu, Marco Antônio? Podemos tocar daí um pedacinho no final? Vou tocar um pedacinho só pra você ouvir agora. Vai lá, por favor. Agora? Essa é a minha preferida. Tá, de que ano que é essa aí que eu não me lembro? Essa é anterior ainda, viu? Mas essa tem mesmo sucesso, né? A clássica deles, muita gente acha que são um bando de um sucesso só, é essa Knights of White Satin, que eu até acho bem chata. Eu prefiro essa tua até, na verdade. Sabe que eu não sei qual das duas fez mais sucesso? Honestamente, não sei, viu, Marco Antônio? Eu sei que no exterior, pelo menos, foi Knights in White Satin, né? Deve ter sido. Essa música. Deve ter sido. O entrevistado já está aí? Fufunha vai ligar para ele, pode ligar, Fufunha. Enquanto isso, nós vamos falando mal aqui dos outros, porque eu tenho uma coisa que eu não consigo entender, é essa história de colocar bloqueador de celular em presídio. Ora... Não é mais fácil revistar? Não é mais fácil impedir a entrada do celular? Pois é. Como é que você... E outra coisa, eu vejo o governador... Você lembra de uns planos que tinham de gastar milhões de dólares em colocar... era esse mesmo, esse bloqueador, que era tipo uma rede de cabos, tipo assim, que iria impedir o sinal de entrar, um troço caríssimo, né? É um plano B da mesma coisa? Eu sei lá, eu sei que eu estava conversando outro dia com um engenheiro que me disse o seguinte, olha, aquela tal gaiola de Faraday... que é muito mais barato, uma sucessão de fios de lá, daqui, de um lado, do outro, funciona. O nome do seu convidado é? Daniel Moreno. Daniel Moreno. Isso. Não, é a besta do Fufunha que não sabe nem o nome das pessoas. Não, tudo bem. É isso que me dá não ter o Rogério aqui, eu tenho o Fufunha. Vamos voltar para o assunto do bloqueador. Não, ele já está no ar. Fufunha já conseguiu. Peço desculpas a ele por ter sido chamado de Rogério, que o Fufunha é gago e é difícil ele entender alguma coisa, viu? Então ele já está no ar, né? Já está com você. Tá. O convidado de hoje, gente, é o documentarista Daniel Moreno. Ele navega contra a maré do que muitos esperam de cineasta brasileiro, começando por não possuir posters do Lula acima de sua cama, não rezar diariamente para a Santa Dilma, para que ela volte ao poder, e nunca ter sido visto com um adesivo Fora Temer colocado na altura do seu coração. Ele é formado pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo E ele inaugurou a fase documental dele com um filme maravilhoso chamado Reparação, de 2009, sobre a história de um dos danos colaterais, diríamos assim, da luta contra a ditadura. Mais especificamente, esse filme narra a epopeia do piloto Orlando Lovecchio Filho, que teve parte da perna amputada por uma bomba colocada no consulado dos Estados Unidos em São Paulo. O autor do atentado, Diógenes de Oliveira, integrava um grupo de extrema esquerda que supostamente, né, combatia a ditadura militar e foi mais tarde anistiado, ou seja, teve uma reparação por parte do governo. E recebeu uma nota. Isso. E recebeu uma nota. Vale dizer que o nosso convidado, o Moreno, escolheu um momento oportuno para o lançamento desse longa-metragem. Foi no momento quando entidades civis e militares discutiam fervorosamente aquela possível revisão da lei da anistia. Recentemente, o Moreno lançou o filme Silenciados, um documentário sobre o drama de vítimas de criminosos adolescentes. E, obviamente, o enfoque é, já que esses criminosos são adolescentes, a gente sabe que eles recebem, por serem menores de idade, recebem total amparo da legislação brasileira. É sobre esse debate assim, de diminuição da idade, em que as pessoas podem ser responsabilizadas pelos seus crimes. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Marcos. Tudo legal. Tentei fazer um briefing aqui, uma mini bio tua, tá? Espero que tenha sido mais ou menos aceitável por ti. Não menti muito, né? Não. Foi boa, sim. Tá, a parte que eu chutei ali do posto do Lula acima da cama, essa parte confere, né? Confere. Não tem, confere. Né? Não teve, né? Pode ficar tranquilo. Tá. Querido, quero te dar boas-vindas, agradeço a tua atenção e ter vindo aqui, estar aqui presente com a gente. Fala um pouquinho, vamos começar pelo começo mesmo, começar pelo início. Como é que começou esse teu interesse pela narrativa audiovisual? Né? Tu foi influenciado, de repente, por documentaristas, tipo, sei lá, V.A. Penbaker, Errol Morris, o Eduardo Coutinho, por exemplo? Como é que foi esse teu interesse? Na verdade, não. Assim, na verdade, a minha formação até é uma formação de roteirista, de ficção e tudo mais. Uhum. O documentário, a possibilidade de produzir documentário acabou surgindo por dois motivos, basicamente. Primeiro, pela a quantidade imensa de documentários que você tinha e você ainda tem no Brasil, com essa perspectiva de esquerda, marxista, tudo mais, e você tem muito pouca coisa do outro lado. Então, isso é uma coisa que me incomodava. E segundo, é pela opção de não querer usar dinheiro público, subsídio, nada disso, o documentário você está muito mais próximo, né? Você sem dinheiro público, você está mais próximo de conseguir fazer um documentário do que numa ficção, onde, de forma geral, você acaba precisando de mais dinheiro. Né? Então, assim, a princípio eu não sou um documentarista originalmente, assim, nem nada disso. Isso acabou acontecendo por causa desses dois motivos. Pela falta, na verdade, de produto no mercado brasileiro e por ser mais barato. Né? Você produzir com recursos próprios, ou você levantar esse dinheiro sem uma lei de incentivo e tudo mais, os documentários são mais baratos, então é mais fácil, né? Entendi. E quer dizer que você tem esse plano mais adiante, então, de fazer um filme de ficção, então? Sim, eu já fiz ficção e... Só que ficção é mais caro, Marco. É, o problema não, claro, é esse, né? Atores e tudo mais. Então, assim, na ficção, a falta de dinheiro, ela acaba comprometendo mais o resultado final, né? Assim. Não, sim, eu quis dizer no sentido de longa. Eu fizeste, já, longa não tens, né? Tenho um longa de terror. Assim, a gente, depois que eu fiz o meu longa de terror, teve 10 longas de terror brasileiros, sim, sim, aí, sim, feitos com dinheiro público e tudo mais, mas eu provavelmente fui um dos primeiros nessa última leva aí de 5, 6 anos pra cá, né? Assim, eu tenho um longa de terror, exatamente. Eu tenho, sim, sem dúvida. Né? Mas eu quero voltar a isso, mas é mais caro. Então, claro. Assim, então acaba sendo... você tem que pensar, você tem que fazer um tipo de planejamento financeiro, porque quando a gente fala de cinema, a gente tá falando basicamente de dinheiro, né? Claro. Então, assim, esse seu planejamento acaba sendo muito mais complexo, você tem que ter muito mais, você tem que fazer uma análise muito mais criteriosa das despesas e tudo mais para você conseguir chegar até o fim do filme, né? Entendi. E o documentário é bem mais simples, né? Assim, e obviamente bem mais espaço no documentário para improvisação, obviamente, né? Porque ali não tá, as pessoas não estão ali recomendando as despesas. E hoje em dia o audiovisual as pessoas, o público em geral, porque o que me interessa é o público, assim, claro. E o grande público, né? Assim, então, esse grande público, ele é acostumado, ao audiovisual norte-americano, mas tem um padrão de realização muito alto. E a diferença, né, do padrão de realização na ficção, ela é muito maior do que num documentário. Né? Você pode pegar um excelente documentário, uma excelente ficção, e é muito, o caminho é muito mais distante para você chegar nesse padrão ao qual as pessoas estão acostumadas. Né? Então, por causa disso tudo, é que a ficção acaba sendo uma, digamos, uma viagem mais complicada de fazer. Né? Entendi. Como é que notaste, assim, como é que começaste a notar que o teu pensamento na área, quando estava, sei lá, estudando cinema, uhum. teu pensamento, assim, diríamos assim, teu viés, o viés político, que tu, quando que não começaste a notar que tu era meio estranhoninho, comparado aos colegas de profissionais de cinema? A partir do primeiro dia que você entra na faculdade, é isso. Né, assim, isso é muito forte, não só para quem faz cinema, mas para quem faz comunicação, quem faz humanidade, uhum, claro. Não é só nessa área, mas nessa área fica claro desde o primeiro dia, né? Assim, que existe uhum. Aquilo ali é uma fauna onde você entra nessa cadeia alimentar, digamos, de alguma maneira, ou você está fora, né? Então, claro. Isso é muito claro. Então, assim, desde o início ficou muito claro para mim, mas eu não problematizava isso. Eu entrei na faculdade muito jovem e eu não sabia, eu tinha um estranhamento em relação àquilo, mas eu não conseguia entender porquê. Eu só fui entender isso muito, muito tempo depois, quando eu, de repente, comecei a ler autores que na faculdade eu jamais teria contato, jamais teria acesso, né? E aí isso foi virando começou a ser muito difícil para mim compatibilizar uma carreira de cineasta no cinema brasileiro com as coisas nas quais eu acredito. Até o ponto em que eu falei, não, eu não consigo produzir desse jeito, né? Como se produz cinema no Brasil. Eu preciso arranjar um outro jeito de fazer, porque eu não me sinto legal, não me sinto à vontade com isso. Né? Mas isso veio tempos depois. Eu sou um cineasta normal, como qualquer outro, que quer dinheiro para fazer filme. Então é natural as pessoas, um cineasta, querer estar no esquema e querer captar dinheiro e querer o dinheiro de uma estatal para fazer seu filme maravilhoso. É normal isso, né? Isso é natural. Só que em determinado momento isso ficou insuportável para mim, eu não queria mais fazer isso. Né? Eu não queria entrar nesse jogo, digamos assim. Então eu tenho tido que criar um outro jogo para continuar fazendo filme. Né? Tu pode falar um pouquinho da criação desse outro jogo, desse jogo alternativo que tu descobriste para não ficar problematizando essa situação e para ir adiante, arrecadar dinheiro, e já que tu até citaste que não usaste ajuda estatal nesses dois filmes, qual foi essa rota alternativa? Uhum. Então, eu acho assim, o cinema você só faz filmes estudando filmes, eu acredito muito nisso. Então, assim, no caso, se você vai fazer um filme de terror, você não vai reinventar o gênero, você não vai fazer nada disso. Alguém já, certamente a ideia muito original que você imagina que você teve, alguém já teve essa ideia e você não está sabendo. Então, assim, eu acho que o principal é fazer muita pesquisa. Então, assim, qual foi o meu caminho? Estão perguntando qual foi o meu caminho. É sempre pesquisar muito, é sempre planejar bastante, porque você não pode errar. Quando você produz com o seu dinheiro, a sua margem de erro, ou com o dinheiro que você captou por conta própria no mercado, você não pode errar, né? Então, assim, então isso tem que ser o princípio do trabalho, e tem sido o princípio do meu trabalho. Eu não faço sozinho eu não faço nada, não faço nem um filme, nem uma festa de aniversário sozinho, não existe isso, né? Assim, mas as pessoas que trabalham comigo, a minha equipe e tudo mais, eu acho que é ter um profundo domínio técnico, porque o cinema é um meio de expressão essencialmente técnico, então você tem que realmente compreender a parte técnica do cinema. E tentar, como mote principal, como regra, toda despesa que você tem é uma despesa que tem que ser convertida, tem que ser visualizada na tela. Uhum, né? Tem que estar na tela. Você não pode desperdiçar dinheiro. E no Brasil, como existe uma injeção muito alta de capital, é uma injeção artificial, na verdade, né? Porque é um dinheiro que vem do governo, as pessoas não têm essa preocupação. Então, hoje em dia, o cinema brasileiro é um cinema muito caro. Né? Ele é caro em termos absolutos, mas ele também é caro em termos relativos. Quer dizer, em relação ao que se faz em cinema brasileiro, o custo-benefício é muito desfavorável. Quer dizer, gasta-se muito para você ter um resultado muito pobre na tela. né? E quando você lida com o seu próprio dinheiro, principalmente, as pessoas nunca são tão responsáveis quanto quando elas estão colocando o próprio dinheiro delas em risco. Aí você tem que ser muito responsável, você não pode errar. Né? Então, eu acho que isso é o principal, é planejamento, é domínio técnico, é pesquisa, quer dizer, ah, como as pessoas estão fazendo as coisas, como a gente pode chegar mais perto desse resultado. E eu sei que no cinema brasileiro, de maneira geral, que é esse cinema muito subsidiado, você não tem isso. Né? Assim, você tem alto custo e muito erro e muito desperdício, e as pessoas sabem disso, elas só não falam porque elas acham que se elas falarem, elas saem do jogo. Sim, muitas vezes até a gente não vê, quando fica sabendo o orçamento, a gente não vê o orçamento na tela, né? Não, não, é praticamente, Marco, é praticamente impossível você ver o orçamento na tela num filme brasileiro. Você vê sempre menos do orçamento na tela, por quê? Por uma regra muito simples, quer dizer, como esse dinheiro não é um dinheiro garantido a princípio, quer dizer, se você gastar um pouco mais ou um pouco menos, se você errar, eu poderia aqui ficar 2 horas falando erros que eu conheço de bastidor das coisas, e erros que passaram batido, porque é um dinheiro que está lastreado de toda maneira, né? Quer dizer, o governo lastreou. Uhum. Né? Então, assim, é muito difícil você ver um filme. Eu gosto muito de falar do Roger Corman. Roger Corman dizia sempre o seguinte: um filme tem que parecer mais caro do que ele foi. Né? Isso é a regra. Isso deveria ser a regra para todo produtor de cinema. E no Brasil você não tem isso. Os filmes sempre, como você mesmo está observando, eles, via de regra, parecem mais baratos do que eles custaram. Uhum. Né? Só um adendo aqui. Uhum. A gente já citou em outros programas, mas o Roger Corman, para quem está pegando agora, é o rei dos filmes B, fez mais de 300 filmes e alega que não perdeu nunca um centavo, só que depois ele até disse que perdeu sim com um filme chamado The Intruder, que é um filme com William Shatner, e ele deu oportunidades para gente como Francis Coppola, James Cameron, Peter Bogdanovich, Jack Nicholson, Monty Hellman e tudo mais, quer dizer, um monte de gente começou com ele. Ele até hoje faz filmes B, sempre com muito interesse no mercado, algumas ideias subversivas aqui e ali, mas ele entrega o produto que o público quer. Normalmente muito feio, nada de pelo público e bastante carro explodindo. E às vezes algumas criaturas também. Isso, exatamente. Né? Fala só o seguinte, querido, quando é que sentiste, assim, como é que foi a tua atração, já está meio especificando nesse programa, o Reparação e o Silenciados. Como é que, assim, de forma bem breve, como é que foi assim que te atraiu pela essa epopeia do piloto Orlando Lovecchio Filho? Então, o Orlando é uma história que, assim, quando você conhece a história, quer dizer, ele, basicamente, o que é a história? Ele sofreu uma explosão de uma bomba colocada por um terrorista e ele hoje recebe, o valor da indenização dele é menor do que o valor do terrorista. Quer dizer, é uma situação sui generis, é uma situação bizarra, e quando eu tomei contato com a história, eu falei, alguém precisa falar disso, né? Alguém precisa registrar isso. Então foi isso que aconteceu para mim, assim. Em relação aos Silenciados, é equivalente, quer dizer, você tem muitos filmes no Brasil falando das famílias dos bandidos, mas normalmente você não tem filmes falando das famílias das vítimas, exceto quando eventualmente são vítimas de violência policial, alguma coisa assim. Mas, em geral, a vítima da violência do dia a dia do brasileiro, ela é tratada como um número, né? Quer dizer, o governo está fazendo isso agora, né? Se morre... só um índice, né? É um índice, não é nada. Quer dizer, você morre 20 presos num presídio e a ONU reclama. Se morre 20 pessoas por dia numa cidade grande no Brasil, ninguém liga. Né? Então, assim, é uma situação que, né, se a arte tem alguma surreal, coisa, é essa, né? É falar, olha, peraí, tem uma coisa absurda acontecendo, vocês não estão vendo, entendeu? Assim, né? Então, acho que a minha ideia nos dois casos foi essa. Trazer, de mostrar para as pessoas, olha, isso está acontecendo, ninguém vai registrar isso em cinema, né? Então é uma coisa que me preocupou e me motiva, né? Acabou me motivando em ambos os casos, né? Como é que vocês vão escolher as famílias que são entrevistadas no Silenciado? São 9 famílias, né? Isso, E foram destruídas por causa desses marginais. Como é que foi assim? Então, foi indo assim. Porque imagino que tenha tanta família, né? Como é que acabaste nessas muito... aí? Na verdade, sim, foram muito poucas famílias que eu consegui colocar, porque não acaba, porque toda semana tem uma nova. Sim, né? Uh-huh. Então, assim, o meu padrão foi... Mas foi a tua seleção, diríamos assim. Então, exatamente. Novamente, produção, Roger Corman, eu não podia viajar, tá? Então, assim, então teriam que ser pessoas próximas a mim, próximas a São Paulo. Uma pessoa, uma família chama a outra, quer dizer, eu comecei numa que eu achei na internet, um caso que me assustou muito, e ela chamou outra, e ela chamou outra, e de repente eu tinha uma dezena, praticamente. Né? Então foi isso, são casos conhecidos, alguns deles bastante conhecidos na mídia, outros nem tanto, mas assim, eu me ressinto porque eu sei que eu falei com pouca gente, porque tem muito mais gente, precisando falar, é como se fosse um microcosmo, né? Que tu tá expondo ali para a pessoa ter uma ideia que a coisa é centenas de vezes maior. Ô, né? Marco, o Daniel, bem? Boa noite. Oi. João Alckmin, tudo bem? Tudo bem. É, só para indo de encontro ao que você falou, é exatamente verdade. Do dia 1º de janeiro até agora já morreram 18 policiais no Rio de Janeiro. E é nota só no Rio? Só no Rio. É nota de rodapé em jornal. Sim. Você está absolutamente correto. Policial também é tratado como lixo no Brasil. É, policial, assim, policial é aquilo, né? É, não pode errar. Ele não pode errar nunca. Nunca. Né? Se ele errar, ele vai pra cadeia. Isso. E se ele morrer ou ficar paraplégico, é problema dele. É problema dele. É problema dele. Porque o policial tem um outro detalhe também. Se ele tiver a prisão preventiva decretada, ele deixa de receber salário. E a família dele passa a passar fome. E a população também não sabe disso. Então, quer dizer, uma coisa é terrível, né? É uma inversão terrível. E eu fui procurado por famílias de policiais. Eu queria muito fazer sobre as famílias de policiais também, porque é uma outra, é um outro extrato da sociedade que é esquecido. Ninguém lembra da mulher do policial quando não, ele morre. Não. Né? É uma ideia para ser bem explorada, essa, verdade. Hein? Eu acho que seria uma boa, hein? Eu também famílias acho. Famílias de policiais, hein? Eu também acho. Porque tem, o policial tem família, o policial tem mulher, o policial tem filho, tem claro. Filha, quer dizer, e aí? Né? O policial tem pais. Tem pai, tem mãe, isso. E ninguém está muito preocupado, mas a gente quer que eles não errem. Eles não podem errar nunca. Não. Eles não podem errar nem na hora de fazer a segurança, mas ele também não pode acertar. Se ele acertar um bandido e não era para acertar, ele também está ferrado, né? Assim. Exatamente. Então, quer dizer, é uma pressão. Como é que as pessoas conseguem trabalhar assim? É muito difícil, né? Bom, muito complicado. E para acabar, para deixar você mais emputecido ainda, é um investigador de polícia com 20 anos de carreira, o salário líquido dele é de R$3.200, um delegado de classe especial, topo da carreira, com 40 anos, o líquido R$10.000. Pois é, então, e aí? Não, olha, falando sério, o brabo que muita gente ouve isso não acredita, né? Então, quer dizer, a situação realmente é surreal mesmo. Como é que as pessoas podem fazer para ver, por exemplo, esses dois filmes, o Reparação e o Silenciados, querido? O Reparação está no YouTube, em alguns links, tem um oficial, mas tem outros também, a pessoa pode assistir o filme inteiro de graça. O filme foi muito boicotado, eu, em resposta ao boicote do mercado, eu dei o filme de graça, é isso que eu fiz. Tá? Então o filme está de graça no YouTube, qualquer um pode assistir. Quer dizer que a represália também no Silenciados foi grande ou não? No Silenciados? Sim, mas o Silenciados ele pegou um outro mercado. O mercado mudou muito, né, de 5, 6 anos para cá. Sim. Então, hoje, hoje um dos problemas é você ter um excesso de oferta de filmes que ninguém quer ver. Mas como esses filmes estão dentro do esquema, são filmes subsidiados e tudo mais, eles acabam ocupando um espaço de outros filmes que as pessoas gostariam de ver, mas não conseguem. E não é só o Silenciados, não, eu sei disso. Tem mais filme, não é só o nosso, não. Tem mais filme sendo feito sem dinheiro público, que as pessoas querem ver, mas o espaço é muito pequeno, porque existe um excesso de oferta que foi criado artificialmente pelo governo. Então, assim, no caso do Silenciados... Distribuição que é bom, nada, né? Hã? Distribuição que é bom, extremamente capenga. Então, a distribuição é isso. Você tem tanto produto gerado por essa máquina de fazer filme com dinheiro público, que um filme que as pessoas querem assistir, ele se perde nisso se ele não também claro, não for subsidiado. Nesse mar. Né? E não é só o Silenciado, tem mais filme por aí, não é só o Silenciado. Tá, e fala do Silenciado, como é que a pessoa pode assistir? Então, se a pessoa estiver em São Paulo, eu convido as pessoas, no dia 30 de janeiro, a assistir o filme na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, vai ter uma sessão e tudo mais a partir das 18 horas. É, de resto, as pessoas podem procurar silenciados.net, né? Se elas quiserem organizar sessões nas cidades delas, elas podem fazer isso e a gente está cedendo o filme para essas sessões de forma gratuita, se a sessão for gratuita e aberta ao público também. Tá? Claro, e depois disso a gente com certeza vai disponibilizar em VOAB e tudo mais. Mas a princípio ela tem essas duas maneiras de fazer. Tá? Se entrar em contato com a gente e montar uma sessãozinha na cidade, a gente vai passar o filme e ela passar de graça. Posso passar o teu nome aí no Face? É Daniel Moreno mesmo, né? Isso, Daniel Moreno. O filme, Moreno. Você escreve, você vai no silenciados.net e você já cai no filme. Aí tem o Facebook do filme e tudo mais. Maravilha. Daniel, muito obrigado pelo teu tempo. Obrigado a vocês. E agradeço a força e a tua atenção a falar com a gente, tá bom? Legal, obrigado, foi bacana e boa sorte para vocês aí também. Tá, um grande abraço, querido. Um abraço. Tchau. Ô, Marco Antônio, aí, É muito bom, gostei muito. E agora eu valeu. Eu não vou judiar muito de você, mas um trechinho isso, você falou, vai que ouvir. Não, judia, não esquece que não sou, né? Pô, tá. Não é só eu e o Fufunha. Não, um trechinho, gente, um trechinho favor, você eu, vai eu ouvir. Eu não quero pegar. Abre aí, Fufunha. Tá. Eu sei, eu aprendi. Meu Deus. A me aceitar. Bacana. Do jeito que eu sou. Na boa, falando sério. Deixei meu coração. Calma, que tem meu irmão ainda. Tem a boa, vida e olha que lindo. Canção. Meu Deus. Amei até demais. Ah, não dá, né, cara? Não dá, né? É alicate nos testículos, parece que tá fazendo. Isso. E eu não vi a letra toda, nem quero, né? Porque não quero, não. Eu deduzo que vai ter, sabe o que é? Eu deduzo que vai ter coração rimando com paixão e me dá tua mão. Tem. Eu acho que eu tô certo. Tem. Tem, né? Eu sabia. Tem. Ia tocar um trechinho de uma música, não ia? Eu toquei pra você aqui, eu prefiro. Ah, tá, já tocou. Intruders. Dos Intruders, exatamente. Então, queridão, então até a semana que vem, então. Agradeço não, a atenção. Não, não, tá não, não, não, não. Até sábado. Ah, isso, claro. Como? Até sábado e depois na terça-feira. Obrigado, gente, que está nos escutando aí, o pessoal que está nos escutando. Olha. E valeu, João, valeu, Fufunha. Olha, e até breve, tá um bom? Um grande abraço para você. Desculpe a sacanagem de Chitãozinho e Chororó. Eu mas vou pensar no teu caso, se eu desculpo ou não, tá legal? Porque, falando sério mesmo, me doeu na alma e no esfíncter. Olha, tá bom? Eu vou te dizer que tem uma coisa pior, então você não pode reclamar. O Flávio Ascar achou My Way com o Só Pra Contrariar em ritmo de pagode, tá? Tá falando sério, tô falando, mas eu vou sério. Te pedir o seguinte, se tu for tocar, me avisa agora que eu caio fora já, tá bom? Não, não vou tocar porque tá. Nem eu tenho obrigado coragem disso. Obrigado pela misericórdia, disso. Tá? Porque senão eu ia te começar a te chamar de Mink, o impiedoso. O Fufunha tá dizendo, é Alexandre Pires em ritmo de pagode My Way, tá? No mesmo, Alexandre Pires, Só Pra Contrariar, é tudo a mesma merda. É verdade. Valeu, querido, um abraço, até outro, mais, gente. Tchau. Tchau, abraço.